1804, autorizado nível 360. 360, Gorro 04. São 3153. Após piloto, autorizado a descida para 2000 pés. Código Salvador, Índia, Delta Papá. Papatango, Índia, Delta Papá, contato radar, sobe a montanha 080, saída Momo. Mantenha perfil da carta. Nova 080, cumprindo TFN, ainda deu da papá. Delta Papá, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 1,5 milhas, rumo sudoeste, um Airbus 320 passando 050 para 4 mil pés. 749. Então 3153, informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 1,5 milhas, rumo noroeste, está passando 1 mil pés, vai ficar restrito a 3 mil pés, é um Charlie 310. Delta Papá. Prefira. Acusando de cast, está visão, inclusive contrato, solicito cancelamento. Possível exceção 045, na rua 345. Índia Delta Papá, regra de voo modificada 0936. Mantenha inicialmente 2.500 pés, aguarde para a subida. Guardando. Papai, informa para o ideal. 345. Sim, Índia Delta Papá, autorizado a proa 345, tráfego superado, suba e mantenha 045. Papá. Então 3153, tráfego superado, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. Para 2.333, eu passará. Papá, assim que possível, informe o chamado do pouso. Ao 1045. E aí, se irá manter 4.500 pés até o destino? Positivo. Nova Tango Oeste, Zulu Alfa, controle. Oeste, Zulu Alfa, uma milha para a posição Coral. Serviço radar encerrado, chama o controle Ilhéus 1201. No 642, contato radar, César mantém 390, saída PUCA. 390 na PUCA, 64, no 642. Então 3153 livrado. Alfa Juliette 05. Alfa 208, bom dia, senhora, identificação. Desce para 2000 pés na chegada à Mari, ajuste em Salvador no 08. 08, na chegada à Mari, descendo para 2000, com a 208. No site, contato na DAR, sabe, mantém 380, sai da ARC. Tá 35 na site. Afirmo. Gente, boa. Indianeta Papá, chama o Centro Recife para informação e alerta, frequência 12685, alterna 12545. Salvador, bom dia, gol no 607, Polo Nazael. Gol no 607, contato radar, sabe, mantém 360, após 2000 pés, voa letra. 360, após 2000 pés, voa pro letra, gol no 607. Centro é Marcinha Frua 180, aproximadamente mais 5 minutos para evitar a formação. Gente, no 607, após desvios, boleta. Obrigado. 715, contato radar, sabe manter 360, saída a porra. Ciente, mantendo. Então 3507, chamo Centro Recife, 1260, alterno 1288. 260-288, bom dia. Bruno 607, chama Centro Recife, 1251, no alterno 3325. Confirme, Bruno 607. Frequência 1251, no alterno 3325, gol no 607. 1251, no alterno 3325, obrigado, bom dia. Bom dia, vovô. Brasil 4208. Sou 1705, chama Recife 1260, termo 288. 260288, Corona 715, bom dia. Azul 4208, completa final LS, chama Torre 11895. 395, 1208, bom dia.